vá. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Você não tá aqui. Onde está você? Eu quero lhe ver. Eu quero lhe ver. Você não está aqui. Não está em nenhum lugar. Nenhum lugar.